sementes crioulas da paixão, da fartura. Sementes da resistência, da vida, da liberdade, da gente. De um canto a outro do semiárido, agricultoras e agricultores guardam e cultivam esses pedaços de vida deixados por seus pais e avós. As sementes crioulas recebem nomes diferentes, mas todas as sementes crioulas levantam uma bandeira em comum para o povo do semiárido. Elas são indispensáveis para se conviver com o semiárido. As sementes crioulas são importantes para a preservação da cultura dos povos do semiárido e para a preservação da vida de todas as pessoas do planeta. Preservar as sementes crioulas é preservar a origem de uma alimentação saudável e garantir a autonomia para que as famílias camponesas permaneçam livres, alimentando o mundo. Apesar de importantes, as sementes crioulas estão ameaçadas. Há décadas, uma nova lógica de mercado tenta colocar em xeque as sementes cultivadas pelo povo. A importante cultura milenar do plantio de sementes nativas está sendo ameaçada pelas conhecidas sementes transgênicas. As sementes transgênicas de laboratórios passaram a dominar a produção de alimentos vindos do agronegócio e dos monocultivos. Enquanto as sementes crioulas ou nativas são adaptadas ao meio ambiente, as sementes transgênicas são adaptadas a produtos químicos. Elas já são produzidas com venenos e chegam contaminadas ao campo. A ASA completa 15 anos de união e apoio à resistência de mulheres e homens do campo que lutam pelas sementes crioulas. Seguindo a sabedoria do campo, a ASA defende cada vez mais as importantes estratégias de manter vivas todas as sementes do povo. As conhecidas casas e bancos de sementes são formas de preservar as sementes que são cultivadas na terra ano após ano. As sementes crioulas são adequadas ao sistema de produção camponês, ao clima e ao solo das comunidades. Já as sementes transgênicas são adequadas aos interesses do lucro, da dependência e da dominação. As sementes transgênicas estão para as empresas. As sementes crioulas estão para o povo. A ASA guarda e compartilha a bandeira das sementes crioulas para fortalecer o plantio de autonomia e a colheita da liberdade para a convivência com o semiárido. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.